Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Dança, mexe o corpo e balança. Sei que a música não cansa. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Mas nós mulheres já não caímos nisso. nós mulheres já não caímos nisso. Esse chão foi chão que já deu uvas, mas nós mulheres já não caímos nisso. Mas nós mulheres já não caímos nisso. Mas nós mulheres já não caímos nisso. Esse chão foi chão que já deu uvas, mas nós mulheres já não caímos nisso. Canal 2, Antena 1. Procurando o mexilhão. apanhei um mexilhão e tu prima uma moreia. Apanhei um mexilhão e tu prima uma moreia. Não há ninguém como tu, para o mexilhão tens olho. Comeste ele mesmo cru, sem malaguita nem molho. Comeste ele mesmo cru, sem malaguita nem molho. Tu estás a falar de mim para te fazeres pesada, mas desta morte ruim para a moreia adiantada. Mas desta morte ruim para a moreia adiantada. Antes que ela me mordesse, fui-me a ela e pus-lhe o dente. E o mexilhão não parece que morresse mais decente. E o mexilhão não parece que morresse mais decente. Já tinha a barba e bigode, deitei ao chão meu joelho e comi-o num pagode. Deitei ao chão meu joelho e comi-o num pagode. E a moreia pintada, grossa, comprida e tituda, para comer fui espolada, porque já era peluda. Para comer fui espolada, porque já era peluda. À costa vamos voltar e ao prima no meio da areia. Eu quero-te vir a pescar de novo a mesma moreia. Eu quero-te vir a pescar de novo a mesma moreia. Eu quero voltar a ter esse sonho, essa visão. Quero ver o prima comer novamente o mexilhão. Quero ver o prima comer novamente o mexilhão. Vamos os dois para a areia. Vamos, dá-me a tua mão. Para ti, prima, uma moreia. E para ti, um mexilhão. Para ti, prima, uma moreia. E para ti, um mexilhão. Para ti, prima, uma moreia. Canal 2. Vem daí sem parar. Já te vi dançar com loiras e morenas. Para ti tanto faz, sejam grandes ou pequenas. Não paras um minuto, ninguém te vai dominar. Vem daí sem parar. Ei, dança comigo. Ei, ei, dança comigo. Ei, dança comigo. Vem daí sem parar. Já não consegues estar longe de mim. Vais ser obrigado dançar até ao fim. Teu coração é meu, não há nada a fazer. És meu, és meu, és meu. comigo. Ei, dança comigo. Vai daí sem parar. Ei, dança comigo. Ei, ei, dança comigo. Ei, dança comigo. Vai daí sem parar. Adeus, mãezinha, vou deixar teus braços no carinho teu. Está perto a hora de partir, contigo choro e vou para o céu. A minha vida pouco dura, a doença não tem cura, e este mundo não é meu. Adeus, mãezinha, vou deixar teus braços no carinho teu. Adeus, paizinho, bom amigo, tua ternura, o teu olhar. Dizias sempre que só querias o meu prazer, o meu bem-estar. Eu levo-te no coração com amor e gratidão, e pena de te deixar. Adeus, paizinho, bom amigo, tinhas ternura no olhar. Adeus, Miguel, meu pequenino, joia sagrada e mal meu. Estuda, seu homem, és lindo, conserva sempre o riso teu. Deus te proteja lá do céu, que dê esperança, que dê vida, que dê o que não me deu. Adeus, Miguel, meu pequenino, joia sagrada, irmão meu. Adeus, amigos, adeus, mundo, adeus, brinquedos, meu altar. Adeus, flores que no jardim dão mais beleza ao meu lar. Cravos e rosas, sol profundo, e em cor de em perfume, a casa que eu vou deixar. Adeus, amigos, adeus, mundo, mamãe, papá, adeus, meu lar. Adeus, amigos, adeus, mundo, mamãe, o seu canal 2 da Antena 1. Ai, meu amor, que ainda quero mais. encontrei a minha prima a caminho de Viseu. E ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. E ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. E atrás dela subi eu. E ela subiu as escadas. E atrás dela subi eu. E ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Tirei-o eu. E ela tirou as calcinhas, o sutiã tirei-o eu. E ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Ela deitou-se na cama, em cima dela deitei meu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Para cima, para baixo empurrava eu. Ela empurrava para cima, para baixo empurrava eu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Apareceu, mas dali a 9 meses uma criança apareceu. Ela não sabia nada, quem foi trabalhar fui eu. Ela não sabia nada, quem foi trabalhar fui eu. Mas dali a 9 meses uma criança apareceu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Ela não sabia nada, todo o trabalho foi meu. Canal 2, Antena. Dizem que o tempo apaga toda a dor. Teu olhar, tu tudo o que me recorda de ti. Não quero lembrar, mas fico a pensar em tudo o que perdi. Esquecer. Não. Canal 2. Confusa, pediu guarida numa tela de Alentejo. E uma cegonha perdida, confusa, pediu guarida numa tela de Alentejo. Tonalidades secretas, azuis de Prússia violetas, ardências de chão queimado. E ontem à noite principia, para não morrer, a magia usa os pincéis. Canta o fado. E onde a noite principia, para não morrer a magia, usa os pincéis, canta o fado.